Sabendo que cê tá pra jogo, não tem como eu pregar o olho. Tô postando histórias na balada de quinta domingo, mas é vídeo antigo porque eu nem tô saindo, só tô me enganando. Fica imaginando alguém no seu sofá, usando aquele short que eu não fui buscar. Eu tava de porre, cheirando a cerveja. Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Quando eu pensei que era uma boa terminar, quando eu achei que fosse superar. Eu tava de porre, cheirando a cerveja. Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Se ficou com alguém, deixa pra lá. Só guarde o meu lugar aí no seu sofá. Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo e outro cara vai cuidar. Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo. Não tem como eu pregar um olho. Tô postando histórias na balada de quinta a domingo, mas é vídeo antigo porque eu nem tô saindo, só tô me enganando. Fico imaginando alguém no seu sofá, usando aquele short que eu não fui buscar. Eu tava de porre, cheirando a cerveja. Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Quando eu pensei que era uma boa terminar, quando eu achei que fosse superar. Eu tava de porre, cheirando a cerveja. Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Se ficou com alguém, deixa pra lá. Só guarde o meu lugar aí no seu sofá. Eu tava de porre, cheirando a cerveja. Deus, onde é que eu tava com a minha cabeça? Quando eu pensei que era uma boa terminar, quando eu achei que fosse superar. Não tem como eu dormir em paz sabendo que cê tá pra jogo e outro cara vai cuidar. Thank you.